Take 1. Comprei um cãozinho no canil do bairro e o livrei da execução. Chegando na minha casa, joguei embaixo do chuveiro para tirar todo o cascão. Levei ele para a tosa, coloquei uma fitinha rosa, que coisa de boiola. Mandei ele para um concurso de cachorro do Brasil e ele chegou em último lugar na competição. Que beleza de cães! Fiquei tão frustrado e muito irritado e doei o cãozinho para o programa Late Show, que passa todo domingo na televisão. Ele é do Late Show, foi para o leilão, mas ninguém comprou não. Então eu retornei pra casa trazendo o cãozinho na maior frustração. Comprei um cãozinho no canil do bairro e o levei e o livrei da execução. Chegando na minha casa, joguei embaixo do chuveiro para tirar todo o cascão. Levei ele para a tosa, coloquei uma fitinha rosa, que coisa de boiola. Mandei ele para um concurso de cachorro do Brasil e ele chegou em último lugar na competição. Fiquei tão frustrado e muito irritado e doei o cãozinho para o programa Late Show, que passa todo domingo na televisão. Ele é do Late Show, foi para o leilão, mas ninguém comprou não. Então eu retornei pra casa trazendo o cãozinho na maior frustração. Au, au, au, é o cãozinho frustrante. Au, au, au, é o cãozinho frustrante. Au, au, au, é o cãozinho frustrante. Au, au, au, é o cãozinho frustrante. As cachorras, as preparadas, a festa toda, as cachorras, as popozudas, as preparadas. São baile todo, tchutchuca sai do chão, esse é o bonde do tigrão. Vai, vai, um tapinha não dói, esse um tapinha não dói. Esse é o bonde do cachorrão, e não do tigrão, você tá louco, meu irmão? Vai, vai, sai do chão, é o bonde do cachorrão. Eu sou o cachorrão, eu sou o cara bom. Eu pego a mulherada porque eu sou um cachorrão. Vem no colo do ursão, vem no colo do ursão, vem no colo do ursão, vem no colo do ursão, vem no colo do ursão, vem no colo do cachorrão, vem no colo do ursão, vem no colo do ursão, vem no colo do cachorrão, vem no colo do cachorrão, vem no colo do cachorrão, vem no colo do cachorrão. Só o cachorro! Eu sou o Barney Version, Version Dog! E te matando o cachorro! Barney Dog! Comprei o cãozinho. Coloquei uma fitinha rosa. Que coisa de boiola. Mandei ele para um concurso de cachorro pro Brasil. E ele chegou em último lugar na competição. Fiquei tão frustrado e doei o cãozinho para o programa Late Show, que passa todo domingo na televisão. Isso aí. Ele é do Late Show. Vai para o leilão. Então retornei pra casa trazendo um cãozinho na maior frustração. Sou a cachorra, as popozudas, as preparadas, o baile todo. Tchutchuca, sai do chão, é o bonde do cachorrão. Tchutchuca, sai do chão, é o bonde do cachorrão. Tchutchuca, sai do chão, é o bonde do cachorrão.